Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. E I see nerd people. Aqui é Carlos Voltor e eu tenho um diabinho preso na garrafa. Aqui é Vince Gloto e eu não sei falar esse nome. Xalala, Xangela. Sei lá. Aqui é Mário Abad, o fanático, e eu acredito em contos de fadas. Então, vamos nessa. Vamos hoje falar sobre M. Night Shyamalan. Como diria o Jim Carrey, porque nós estamos, assim, um Nerdcast um pouquinho atrasado, tivemos problemas de agenda, e inclusive neste Nerdcast não teremos a participação de Azaghal, ou Anão, ou Debochado, correndo, vai fazer falta, hein? Correndo o risco de ser um Nerdcast chatíssimo sem a presença dele. É, ele está em recuperação de uma cirurgia de mudança de sexo. Olha, deixa ele escutar isso, deixa ele escutar isso. Agora que ele não tá, você fala, né? Azaghal, né? Então vamos lá, vamos falar sobre M. Night Shyamalan, o diretor indiano mais bem-sucedido do mundo, sobre os filmes dele anteriores, que todos já viram, e sobre... Pera aí, um concerto aí. Ah. O diretor mais bem-sucedido do mundo, não no mundo, nos indiano. Estados Unidos, né? É, porque você sabe, a maior indústria que compete com Hollywood é a Bollywood, é verdade, né? Eu não que posso... é na Índia, e os caras são muito bem-sucedidos. É verdade, eu não posso... Muitos filmes dão mais, nos Estados Unidos, que é o mais bem-sucedido. Tá certo, então não... Aliás, a Índia até produz mais filmes do que os Estados Unidos. Que Hollywood, Hollywood. Dava um Nerdcast só sobre isso, Bollywood, que é uma coisa... É verdade, Então vamos lá, vamos falar sobre os filmes de Shyamalan e sobre... Vamos lá, a primeira leitura de e-mails, por favor. Canelada. Muito bem, vamos à nossa leitura de e-mails. Desta vez com a participação de Azaghal. Vou estar aqui só na leitura de e-mails e nem vou falar muito, só pra vocês sentirem a minha falta. Vamos lá, Adriano Firefox, de 34 anos, Porto Alegre. A Super Máquina teve filmes para TV, onde usaram um Probe 4, que é um protótipo dos anos 90, para ser a Super Máquina. E também teve a Super Máquina do Mal no seriado. Tinha a Super Máquina do Mal, você lembra disso? É, cara, eu não lembro. Será que ela tinha? Só lembro que a Super Máquina andava de marcha ré muito mais rápido que de frente. Será que a Super Máquina do Mal tinha cavanhaque? Só podia, né? E aí ele continua, a moto laser possui um computador de bordo que permitia que ela andasse no meio da cidade a 500 km por hora. Muito bom. E os tais helicópteros? Trovão Azul era um protótipo do Apache. Caraca, cara, que protótipo, é, isso é impressionante, né? Muito bom. Feito de papelão, né? É, verdade. Que foi o primeiro modelo a realmente dar looping. Isso sim é impressionante. Isso é impressionante, pois é. Eu quero ver o primeiro piloto de teste que deu um looping com um troço desse, né, cara? Macho, né, cara? Deve ter sido Dana Carver. E o Águia de Fogo era um protótipo dos helicópteros Bell, de planos de saúde da TV Globo mesmo, como tá você vendo? Falou. E era o helicóptero mais rápido que existia na época. Muito bom, cara. Muito bom. Oliver Pérez, 30 anos, Guarulhos, São Paulo. Vocês nem sequer mencionaram um dos detalhes mais legais da série Moto Laser. Aquela saída fantástica da moto através de um outdoor que se abria ao meio. Meu Deus. Eu não lembro disso. Eu lembro. Havia também uma série policial chamada Retrato Falado, que consistia numa agência de investigação que usava de fachada uma agência de modelos. Ah. Inclusive, o ator, se não me engano, era o mesmo cara daqueles que viajavam no tempo no Voyagers. Nossa. Que após um certo período não continuou na série e trocaram o ator usando a desculpa de morte do personagem. Resumindo, uma série de... mas dessa mesma época. Eu tenho uma curiosidade a respeito do ator principal que era o seu piratinha do Voyager. John Eric, que era o nome dele, realmente morreu enquanto fazia essa outra série. Ele deu um tiro na própria cabeça durante as gravações. O cara do Voyagers? É. Que isso? Ele pegou uma arma que supostamente era pra ter balas de festim. Não! E aí, gente, como é que é a cena? Caralho, que isso, cara? Que trágico. Tô te falando. Que sinistro. O outro que morreu assim foi o filho do Bruce Lee, né? Não é verdade. Numa dessa. Ele levou 3 tiros, eu acho. 3 tiros, né? Que horror. Vamos lá. Alex Dias, o famoso lobo de Taguatinga. Oi, galera do Jovem Nerd, escrevo para comentar sobre a cena do helicóptero da Profissão em Perigo, a cena do helicóptero, excelente. Olha aí. Que eu perguntei, que eu nunca tinha visto no Netcast passado, eu falei, eu nunca vi a cena que tinha, nunca vi o episódio do MacGyver que tinha na apresentação da Globo, que ele pulava com um cabo num helicóptero, e aí eu ficou essa dúvida na hora, então ele tá escrevendo para responder isso. O episódio se chama The Golden Triangle. É o segundo episódio da primeira temporada e mostra MacGyver indo para um país chamado Burma para recuperar um recipiente de toxinas mortais que estava em um avião que caiu. Ele acaba sendo capturado pelos homens do General Narai, que é aquele Vietcong que explode com uma flechada no Rambo 2. Olha isso! Após escapar, ele comanda o povo do vilarejo em uma rebelião contra o general. A cena do helicóptero é porque ele pega um cabo de aço, prende em um jipe e salta, provavelmente o cabo de aço de um jipe, né? Já do jipe. E salta no helicóptero, amarra o cabo. Hein? Ele prende o cabo no esqui do helicóptero. Ah, sim. O cabo do jipe. E ele usa uma manivela pra puxar o helicóptero de volta, porque o general tava escapando. Que excelente. Então calma, vamos organizar. O Jeep tem aquele cabo de aço na frente. Tem, pois é. Ele pegou esse cabo e prendeu no esqui do helicóptero. Isso. Aí deu a tração para o helicóptero não ir embora. Puxou o general de volta, que tava fugindo. E aí eles lutaram e o general acaba caindo sobre a própria espada e morre. Que ótimo. MacGyver nunca mata ninguém. Claro. Muito Igor, bom. Igor, 16 anos, Taguatinga, Distrito Federólia, lugar que só mora a gente... honesta. Não estou me referindo ao Igor, mas sim aos políticos. Sim. One, palmas para o Nerdcast de Lost, que foi simplesmente o Nerdcast. Que chegue logo em dezembro. Bem, sobre as séries dos anos 80, com tramas policiais, realmente houve uma série chamada Remington Steele. Olha o que eu falei. Protagonizada pelo Pierce Brosnan, assim como eu disse. E teve 5 temporadas. Meu Deus, cara. O mais bacana é que Remington Steele apareceu em A Gata e o Rato. Olha aí. Doutores Malditos. Em um episódio chamado The Straight Who, de 87. E eu li outro e-mail que você não acrescentou aqui, mas que eu vou falar. O quê? Sobre a série Remington Steele. Ah, o que tem? Que a série era interessante. Era uma mulher que era detetive, mas ninguém contratava ela por ser mulher. Aí ela contrata o Remington Steele, Pierce Brosnan, e as pessoas, pô, Pierce Brosnan é um cara de filme, merece confiança, vou contratá-lo como detetive. Então ele era uma fachada. Meu Deus. Da série, sabe? Excelente, cara, muito bom. E teve um crossover com a Gata e o Rato, olha isso. Isso é qualquer coisa, né? Vamos lá, Antônio, 29 anos, Manaus, Amazonas. No Netcast 29 foi dito que a Cybill Shepherd foi a ninfetinha do filme Taxi Driver. Canelada! A ninfetinha em questão era Jodie Foster. Para seu bem, torça para que Robert De Niro não saiba disso. Ao contrário, venha descarregar seu revólver em você, punk. Não, eu sabia, eu me expressei errado. Eu sabia que a ninfetinha era a Jodie Foster, só que eu queria dizer que a Cybill Shepherd estava novinha, também estava gatíssima. Então foi isso. Gatíssima, um broto. Um broto. Tiago Lee, 22 anos, Rio de Janeiro. Se liga, a tal aldeia que o MacGyver enfrenta as formigas era nada mais nada menos que o Brasil. Olha. É. Ele ajudava o líder local na Amazônia a combater umas formigas assassinas que queriam invadir a casa dele. Que ótimo, mas cara. Mas é um trabalho para o MacGyver, né, cara? Afinal, né? Ia ter sido as férias do MacGyver, né? Cara, muito bom. E o último de Marcelo JJ Machado, 32 anos, Campinas, SP. Teria que ir a Campinas em novembro. Por quê? Casamento. Olha só. De avião. Ah, de repente você já tem onde ficar, não vai precisar gastar, Vocês esqueceram da série Contrato de Risco, que era o Stingray. Puta, era muito E tinha um Corvette Stingray em quase todos os episódios. Essa eu não lembro, cara. Eu lembro, cara, era horrível. Segundo, o helicóptero usado na série Águia de Fogo, Airwolf, ele botou Airwolf tudo a ver, né, com a tradução. Era um Bell 222, com trem de pouso retrátil, modelo com skid de pouso fixo, bastante comum em São Paulo, a mesma coisa. E sim, há um episódio em que o MacGyver usa a arma, mas não diretamente. O chefe Pete, se não me engano, durante um treinamento militar, lhe dá uma metralhadora, ele recusa, como sempre, mas depois usa um dispositivo de tempo para fazer a arma disparar quando eles estivessem longe, chamando a atenção do time adversário. Aí, seu MacGyver. Time adversário entenda inimigos que querem te matar. É verdade. E o moto laser não era com um policial reconstruído. Canelada. Era um policial, sim, que foi emboscado e teve o joelho ferido. E não podia mais pilotar sua moto policial. Então ele foi promovido, vai entender, para detetive. Mas a organização do projeto Moto Laser, Street Hawk no original, paga uma operação altamente experimental que dá certo, nem comento, e ele volta a usar o joelho. E aí... Então ele foi reconstruído. Então, eu sei, mas eu tinha falado que era tipo uma parada... Homem de 6 milhões de dólares. Ou... Ah, não gastaram tanto, mas né, cara, não foi o corpo inteiro, mas o joelho, o quê? Meio milhão ali? Porra, por que o projeto experimental, a cirurgia no joelho do cara? Cara, porque o Pontierello tava ocupado nos tiros. Ah, muito bom, muito triste. Bem, tchau pra vocês, bom Netcast, hein? Muito bem, esses foram nossos e-mails. E vamos começar falando sobre M. Night Shyamalan. Só que eu acho que todos já devem ter visto seus filmes anteriores. Nós vamos falar primeiro sobre estes filmes anteriores e depois sobre A Dama da Água no final. Então nós já vamos anunciar que vamos falar spoilers dos filmes anteriores. Então esteja preparado para a pequena zona de spoilers. Shyamalan, 6 de agosto de 1970, ele tem 36 anos ainda. Pra tu ver, né, cara? O cara é garoto ainda. Tá de parabéns, né, por ter chegado ao ápice da carreira, com essa pouca idade. E ele é... mas ele é naturalizado americano, ou ele é americano de família indiana, alguma coisa assim. Ele não é exatamente indiano, né? Ele é criado nos Estados Unidos. Origem indiana. Exatamente, inegável. E ele, cara, o cara conseguiu em 1999 criar um fenômeno que eu chamo de uma experiência de vida, né, que foi o Sexto Sentido. Que as pessoas que foram ver Sexto Sentido, que eu conheço, alguém contou o final antes delas verem o filme, eu digo pra elas que essas pessoas roubaram delas uma experiência de vida, cara. É como se você impedisse você de ver o nascimento do seu próprio filho, né? Você teve aquela experiência que todo mundo viu. Onde é que você estava quando você viu o final de Sexto Sentido? Eu tava no cinema. Não, o mais engraçado é que depois ele passou a vida inteira tentando desconstruir essa imagem, né? O M. Night, né? É, pois é. Criado no Sexto Sentido, né? Tá aqui tentando destruir até hoje, inclusive, né? Exatamente. Eu acho que esse foi o grande problema, acho que, da carreira dele até agora. Porque... depois do Sexto Sentido. Mas o Sexto Sentido... todos os filmes dele, ele tenta acabar com aquela mística do Sexto Sentido. Mais ou menos. Todo mundo espera um outro Sexto Sentido. É o que todo mundo espera, né? Porque o Sexto Sentido marcou tanto a reversão de perspectiva do final, que você vai sempre achando que você... uau, vou ver um filme que tudo que eu tô vendo pode ser mentira, e no final vai voltar, ter uma reviravolta absurda e tal. Eles chamam de plot twist. Isso. Depois do Sexto Sentido, o nome dele já virou chamariz de filme, né? Porque o próximo filme, que foi o Unbreakable, o Corpo Fechado, já veio com aquele rebuliço todo em cima e todo mundo foi ver, maluco, pô, mais uma história do cara e tal, isso aqui. Muita gente saiu coçando a cabeça, achando que o filme... raiva, foi, até, inclusive. Né? Pois é. Muita gente com raiva. Que esperava um outro Sexto Sentido, ainda mais que o filme foi vendido como uma coisa mística. Eu acho que o filme foi vendido errado também. Não, o filme foi vendido. Não, mas são os estúdios, né? Os estúdios são campeões disso, né? São campeões. Sexto Sentido é muito legal, né? Acho que principalmente alguém não gostou, né? Mas o professor, eu não gostei, não. Achei bem caído. Agora, aproveitando isso, eu até faço uma pergunta aqui. Se ele quer tirar essa ideia de que a coisa no final vai ser surpreendente e tal, por que os trailers dos filmes, inclusive o último, né, são tão assim, aquele tipo trailer que não diz nada, né? Eu não sei, acho que isso aí de repente até contribui para continuar com esse estereótipo que ele... É o que eu tô falando, né? As companhias. É coisa de estúdio, né, mano? É, distribuidora, né, cara? É muito complicado. Tanto que esse último filme dele, A Dama na Água, ele fez pela Warner, porque a Disney que fazia os filmes dele, né? O Sem Sentido, O Golpe Fechado, Os Sinais e a Vila. E a Disney ficou revoltada com o resultado da Vila e falou, não, agora não vamos dar magia não, acabou. Aí a Warner, não, então a gente quer. E foi lá e fez. Ele tá cometendo o mesmo erro de novo, né? Eu acho que o destino dele vai ser igual o do Woody Allen, né? Depois de passar todas as companhias, vai acabar na Europa, né? Inclusive, a Vila foi vendida assim, né? Helena, acho que não conte o final deste filme para ninguém. Então, puta, já foi todo mundo esperando, né, o final arrebatador. Mas, mas a Vila já tem um final... Não, ele tem, mas... Assim, surpreendente. Mas, sim... Não é pra toda essa expectativa que foi criada. Isso contribuiu pra aquela, né, mística de que, caraca, filmes do Shyamalan são... filmes de finais sinistros, plot twists, né? Pega, por exemplo, o título dele em português. Corpo Fechado. O que que isso te lembra? Alguém aqui lembra? Aqui no Brasil, realmente. Exato. O que que isso lembra? Isso me lembrou, na época que saiu o filme, me lembrou aquela novela que passava que o cara andava com aquele diabinho na garrafa e o cara falava que tinha o corpo fechado por causa que prendeu um diabinho na garrafa. E se você vê o lance do Unbreakable, quer dizer, Inquebrável, né, e você vê que o Samuel Jackson, que é um personagem que tem aquele problema de se quebrar igual a vidro, e eles usam aquelas temáticas do vidro, né, quando tá escrevendo Unbreakable e tudo mais, você vê que não tem nada a ver com o corpo fechado, né? Exatamente. É, tem tudo a ver com a disparidade entre os dois personagens, que um não se quebra e o outro se quebra toda hora, em qualquer mínima coisa, né? É a típica história em quadrinho de herói. O herói e o vilão, e o arquinimigo. A primeira vez que eu vi Unbreakable, eu tenho a mesma opinião do Azaghal, posso falar por ele aqui também. Eu saí do cinema e falei assim, poxa, que é isso que eu vi? Porque eu fui vendido errado o filme, né? Eu fui achando que ia ver uma coisa mais mística e tal. Aí eu... Sabe, eu tenho que ver esse filme de novo, calma. Não vou falar nada, tenho que ver de novo. Aí quando eu vi de novo sobre a ótica de quadrinhos, que é um filme sobre... pô, adorei, sabe? Porque eu ia me deliciando com todas as... Sabe, as nuances do roteiro de unir a realidade aos quadrinhos. O que aconteceria se o cara no mundo real tivesse... Sabe, o cara não ia botar um espartilho amarelo, né, cara? Colã amarelo e sair por aí. Mas então, sem querer me antecipar aí, mas vocês acham que o Dama Nago foi vendido errado? Porque o Dama Nago, ele fez independente, não fez pela Warner, né? Mas se separou da Disney por causa disso, né? A Disney não queria mais vender os filmes dele porque tava dando, não deu dinheiro. Mas vocês acham prejuízo foi vendido errado? Eu acho que foi vendido errado o filme. Eu acho que tá tudo errado, na minha opinião, é o seguinte motivo. Porque o que acontece? Há uma diferença muito grande que as pessoas confundem, né? E elas não são nem obrigadas a saber, né? Porque cada um na sua profissão, né? Mas as pessoas confundem cinema autoral com história. Eles acham que o cinema de autor do Spielberg é porque ele usa criancinhas. Nos filmes dele, as criancinhas sempre se dão bem. Ah, então este é o cinema autoral do Spielberg. Não, isso é um tema que ele gosta de usar, mas não é o cinema autor. Porque todo mundo sabe que o cinema autoral, ele nasceu nos anos 50, né? Na França, com a Nouvelle Vague, com o Truffaut, os grandes expoentes foram o Truffaut, foi o Godard. E você todo pode mundo sabe, não, né? concordo. Quem se interessa um pouco por cinema, né, vai entender isso. Uhum. E o que acontece? O Acossado, que foi um filme feito pelo Godard nos anos 50, que o Jean-Paul Belmondo, ele quebrou todas as regras. Tipo assim, o filme tem uma história toda quebrada, não tem uma história linear, os atores são gado, eles, tipo, se ele pegasse o Al Pacino, o Marlon Brando pra trabalhar no filme, eles iam ser utilizados como se fosse o Giannichini, pra você entender. Não interessa se o cara é bom ou ruim. Porque o que interessa é a ideia do diretor. Se chama cinema de autor. É o que ele está fazendo. Então a história que se for e os atores também. O que interessa é a maneira que ele vai contar aquilo com imagens. Uhum. E as pessoas confundem muito roteiro com direção, né? História, argumento, narrativa. Você pode contar um filme inteiro através de imagens, mesmo sem ter um diálogo, sem ter nada. Você acha que um bom diretor pode salvar um roteiro ruim? Existe isso também? Não, eu não acho que não. Eu penso da seguinte forma, eu acho que um péssimo diretor pode destruir um roteiro. Agora, um ótimo diretor não salva um roteiro. Vou quis dizer o seguinte, é que a linguagem que ele usa no filme é independente do roteiro. Uhum. É isso que eu tô querendo dizer. Então, por exemplo, a linguagem do Spielberg, a linguagem do Kubrick, a linguagem de qualquer diretor, do Bryan Singer, o que for, é a maneira que ele filma, não é a maneira que ele conta a história. Sim. É isso que as pessoas não entendem. Ah, esse diretor é maravilhoso, sei lá o quê. Pô, mas não é porque será o cara que você filmes, entendeu o que é maravilhoso, né? Filmes bons de sucesso não quer dizer que ele é maravilhoso. É, você não consegue, às vezes você não entende, né? Será que esse diretor é maravilhoso? Ou será que a história é boa, entendeu? Você tem que tentar separar isso na cabeça, as pessoas confundem tudo, entendeu? E é normal que elas confundam mesmo, né? Porque elas, o cara é médico, é engenheiro, é sei lá o quê, designer, entendeu? Ele tá lá pra se divertir, né? E tem uma outra coisa também que foi criada, que eu sou completamente contra, né? Que foi uma coisa que o Severiano Ribeiro criou há milhões de anos atrás, que é cinema é a maior diversão. Uhum. Eu não acredito que cinema seja a maior diversão, porque o que é divertir pra cada um de nós, né? Mas, Mário, talvez seja divertido pra você ou seja divertido pra mim. Mas né? Olha só, é porque assim, o cinema, ele realmente é uma forma de arte estar ao alcance de todos, né? Então, por causa disso, existem muitas formas de se fazer essa arte, né? Você tem... A televisão também tá ao alcance de todos. Exatamente. Mas, por exemplo, o cinema. Quando você vai a um. Quando você vai a uma vernissagem, quando você vai a um museu, você vai ver quadros, você vai ver arte, né? Então você tem um guia que vai te explicando algumas coisas que você não sabe. Ah, que interessante, porque você só vê o quadro, né? Não é a mesma coisa que você ver o quadro e saber a história por trás do quadro. Saber, né, quem era o pintor, por que ele fez isso, né, e tal. É, outro dia eu tive uma aula maravilhosa que eu posso até, deve ter algum artista plástico aí que seja, talvez, escutando Nerdcast, não sei, que eu aprendi até com a Gabriela, que é o seguinte, eu falei assim, olha, eu estive lá no Louvre, aquela coisa toda, e vi lá a estrela do Davi, do Michelangelo, eu falei, pô, a estátua tem a mão muito maior do que o corpo, e diziam que o cara era conseguia retratar aquilo de uma maneira incrível e tudo mais, o cara foi o maior escultor da face da Terra, uhum. E a mão dele é desproporcional ao corpo. Ela falou, Maria, vamos com calma. Ela me explicou, olha, o problema é o seguinte, da maneira que foi criada a estátua para ser vista de uma certa, certa distância, se você olhar da maneira que foi concebida, a distância que foi feita, ela é perfeita. Uhum. Ela foi feita proporcionalmente para o olhar no humano, de uma maneira que ela é colocada na distância tal. Ah, tá. Aí eu entendi aquilo, então eu tive que fazer a mão maior para que naquela distância a pessoa visse a estátua. Exato. E visse que realmente aquilo era o tamanho da... Então, quer dizer, então o cara foi um gênio, porque o cara não tinha nada. É. O cara não tinha esquadro, pô, o cara foi lá e fez aquilo na mão. Aí eu consegui entender. Exatamente. Quer dizer, porque eu achei que achava que a estátua era horrível. É, pois é. Aí depois eu entendi, falei, realmente, eu tenho que aprender para poder aprender a apreciar a obra. Exatamente. Aí o que acontece? No cinema, ele tá aí no shopping, né? Ele tá em qualquer lugar que você vá, né? Então ele realmente pode se expressar de formas muito, muito aquém, às vezes, da própria arte, porque o filme em si deve falar sozinho. A maioria das vezes, o filme bom não é o filme que fala sozinho. Ou você, sabe, você não entra no cinema, pega o programa pra entender porque esse filme foi feito dessa maneira ou de outra. Se você quiser ser um cara informado, você vai até saber. Mas, de qualquer forma, o filme propõe-se a falar sozinho, que você sente ali sem saber nada e que você sai deliciado por coisas que você percebeu ou não, entendeu? Por exemplo, as pessoas que costumam frequentar o circuito artístico, que detestam, inclusive, o circuito comercial, não vem diversão nenhuma em X-Men, por exemplo. Ah, sim. E vem muita diversão, entendeu? No Godard, no Truffaut, no David Lynch e outros mais, entendeu? Isso eu tô querendo dizer. Porque cinema é a maior diversão, mas depende pro público que tá sendo feito, negócio, né? Não, você tem que, hoje em dia, você já tem isso quase que muito separado, muito bem separado. É. Você tem os locais que são destinados a um cinema mais artístico, um cinema mais não comercial, alternativo, independente. Alternativo. E você tem o comercial, que aí você tem os multiplex. Exatamente. Isso. E daí você tem blockbuster americano, até filmes nacionais que são mais pra venda. Então o cinema pode ser. Então chegamos onde eu queria chegar. Por exemplo, que a Dama na Água, que foi lançada agora em circuito, ela está passando em duas ou três salas, mas está passando em quatro salas do cinema alternativo. Exatamente. Independente. Pra tu ver. E essas pessoas que estão nesse cinema estão adorando. Agora, a pessoa que está indo no Cinemark, no Ceará, está detestando. Entendeu? É normal. Então aquelas pessoas estão se divertindo lá no Estação. Acho que foi isso que você falou quando quis dizer que estava tudo errado, né? É isso aí. Porque realmente, né? Quer dizer, você vai com uma expectativa e você encontra outra. Gente, é o Craig. Ele foi vendido como... cinema, é muito. Peraí, deixa eu falar. Peraí, para tudo, que quem vai falar agora sou eu. Pra quem não sabe, eu sou o Azaghal, pra quem não sabe. Eu estou editando o Nerdcast e ficando maluco com as loucuras que vocês estão falando. Como assim estátua que tem a mão gigante, mas que de longe fica direito e ninguém se diverte, mas todo mundo se diverte no final, o grupo de artistas? Então vamos parar de devagar e vamos falar sobre o Dama da Água e os outros filmes desse maluco que eu não sei pronunciar o nome. E mais um recado, Carlos Volto, meça suas piadas porque sou eu que edito a parte de voz do Nerdcast. Eu posso fazer você falar qualquer coisa que eu queira. Volta aí, jovem nerd. Exato. É o crayon no cérebro do Homer, cara. Quando ele tirou a Lisa, ele não achava mais graça nas coisas. Aí a Lisa falou, olha, pai, tem esse gráfico que eu fiz aqui, inteligência inversamente proporcional à felicidade. Então, então, cara, o muito cara bom. Que vai no circuito muito alternativo, bom. Cara, é porque tiraram já o creão do cérebro, entendeu? Eu, às vezes, adoro meter um creão no cérebro e ir lá pro multiplexo, mas eu também gosto, eu também aprecio. Então, o circuito alternativo, o Marabad é o... Um grande exemplo disso é o Cidade dos Sonhos do David Lynch, né? Que o Azaghal foi assistir comigo. Eu assisti no Estação o primeiro e... aplausos e tudo mais. E quando a gente assistiu no cinema, que metade do cinema foi embora durante o filme. E tinha umas 20 pessoas começaram a vaiar, rir de tudo, sacanear tudo, entendeu? Foi, até teve um cara que deveria ser, alguém que deveria ser um... Acho que talvez um cara que gosta de filme de estação e talvez estivesse lá né, nesse cinema. Talvez fosse mais perto, foi na barra, não sei. Que ele levantou, mas ele deu um grito. Vocês querem assistir Rambo? Vão pra sala ao lado, entendeu? Quer dizer, é por aí, né, cara? Pois é. É por aí, né? Você pega, por exemplo, os filmes do Shyamalan. Foram vendidos errados. O Unbreakable foi vendido em cima da ideia do sexto sentido. Os Sinais, eles venderam quase como uma invasão alienígena. Independence Day, não é quase. Disso. A Vila, fizeram um monstro, todo aquele né? escarcéu sobre o final da Vila. Meu Deus, vocês não podem contar o final pra ninguém. Vocês têm que assistir o final, não contem, que senão vai estragar. Você tem um final legal, tá? É surpreendente, mas não é nada disso, da expectativa que eles criaram. Uhum. E o Dama na Água não é um filme comercial, não é um filme blockbuster pro verão. Isso. É um filme mais artístico. Uhum. Então, tipo, todos os filmes dele acabaram, depois do sexto sentido, foram vendidos errado. Então vamos lá, vamos falar rapidamente sobre cada filme famoso dele, né? Porque ele tem uns filmes lá de faculdade, a gente vai falar qual foram, hein, Carlos? Eu não sei o nome dele, eu não sei o nome deles ainda em português, não sei se tem até em português. É Praying with Anger, que acredito que seja o primeiro filme dele de faculdade, que foi filmado em 1992. Uhum. Tem um outro que já teve um elenco já mais razoável, Ozzy O'Donnell, Julia Stiles... Dennis Leary, que era o Wide Awake, foi em 98, e logo no ano seguinte ele já emplacou com o Sexto Sentido. Exatamente. Levando-se em conta o seguinte, todos os filmes que ele dirigiu, ele escreveu. Manoj Neliato Shyamalan, esse é o nome do cara, que ele mudou para M. Night, entendeu? Night, meio sinistro. Como é que é o negócio, hein? Como é que é o nome dele? Manoj Neliato Shyamalan. Manoj? Manoj. Manoj. Manoj. É nós. E aí, bom, sem sentido, todo mundo já viu, todo mundo já sabe, né? O moleque do... J. Hallo Osman. Isso. J. Hallo Osman cresceu, bebeu com o Mel Gibson, enfiou o carro no poste, tá no hospital, sei lá. É, mas ele foi uma grande promessa, né, como ator, e foi um desses moleques que sumiu, né? Fez mais uns filmes lá, fez uns filmes legais, fez a... Inteligência Artificial, ainda com aquela cara de Sexto Sentido. Eu acho que ele não cresceu, né? Eu acho que ele tem algum problema de crescimento. Não, ele cresceu. Não. Não, ele cresceu, ele tá grande. Ele fez um filme. É, mas. Tipo assim. Ele demorou muito, Ferrugem. Né? Pra crescer, né? Ah, ele demorou pra crescer. É, demorou muito. Ferrugem, né, cara? É, demorou muito. Mas aí. Isso é uma coisa interessante. Mario deve saber algum ator jovem, homem, que tenha conseguido fazer sucesso criança. Ah, a Christina Ricci é uma, né? A Christina Ricci é uma. Não, mas é mulher. Bandinha e... Jodie Foster. Não, sim, são mulheres. Ah. Algum homem, Ron Howard. Jovem homem, que cresceu e fez sucesso no futuro. Acho que todos se perderam. Ron Howard. Michael J. Fox fez, né? Ela era rapaz e fez sucesso. O Frodo, como é que é o nome? É o Eli Wood, né? O Eli Wood que fala, né? Eles não fizeram um grande sucesso quando eram crianças. Presta atenção. Eles... M. Night Shyamalan! Tá, Stuart Little, ele escreveu. Ok, escreveu, tem tudo a ver, né? Stuart Little. Não, na verdade ele escreveu o roteiro, porque Stuart Little é um livro infantil já. Olha só, nesse filme, sem sentido, tem o padrinho do Jovem Nerd, paraninfo do Jovem Nerd, Bruce Willis, que é nosso querido. E ele no melhor papel da carreira. Como assim o melhor papel da carreira dele? E Lágrimas ao Sol. Nesse papel, ele não é o Bruce Willis, cara. Ele é um cara completamente vulnerável, completamente perdido, tentando... Cara, o Bruce Willis mudou, cara. Minha opinião é que o Bruce Willis realmente conseguiu incorporar... mérito ao diretor, que conseguiu tirar o Bruce Willis daquela casca, daquele olhar canastrão dele. Sorrisinho pilantra dele. Sorrisinho pilantra. Sabe, o Bruce Willis realmente tá demais nesse filme. Mas olha, mas eu até gostaria de falar uma coisa. O Bruce Willis, né, ele é interessante que ele fez aqueles filmes todos de aventura, de herói, uh-huh. da porrada e tudo mais. E ele conseguiu se reinventar justamente depois do Sexto Sentido, né? Se reinventou e continuou a carreira, coisa que os outros brutamontes foram ficando na estrada, né? Então é interessante isso. Exatamente, né? E o Bruce Willis aí faz qualquer coisa que tá ótimo. É, inclusive o filme dele novo aí agora, que ele não é o principal, que é o Checkmate, que eu recomendo que vocês vejam, que tem muita coisa de Tarantino e 007 e tudo mais. Aí logo depois vem o Unbreakable, que o Corpo Fechado que a gente falou aqui, que era um livro remetente aos quadrinhos. Também com Bruce Willis. E com o Samuel Jackson, o maior melhor penteado do cinema. Qualquer filme com o Samuel Jackson é bom, né, cara? Tem que fazer até um Nerdcast em homenagem a ele algum dia. Vamos sabia? Fazer. Agora ele fica com serpentes a bordo agora é demais, né, cara? Muito Você bom. Já viu esse do serpente? Adorei, muito bom, cara. Ele faz cada cara e boca que é maravilhoso. Ele deve enquadrar todas as cobras lá. Todo mundo preso! Só pra botar o sangue todo mundo. E grita motherfucker pras cobras, cara. Não acredita nisso, cara? Ah, muito bom. O famoso motherfucker dele. Eu imaginei, cara. O Unbreakable, de alguma forma, ele inspirou, acredito eu, a série que vai estrear agora, que todos os nerds devem ver, que é o Heroes. Heroes, isso. Que é uma série que conta justamente sobre a ótica de Unbreakable, que o que aconteceria no mundo real mesmo se as pessoas se descobrissem com superpoderes, né? O que aconteceria? É, não, ninguém de uniforme, sabe? As pessoas... Estão resolvendo seus problemas e, de repente, tem um superpoder. E a série promete ser muito legal. O Corpo Fechado, vocês podem até odiar, achar chato, parado, o que for. Mas, olha, é idêntico a uma história de quadrinhos. Tem um super vilão, tem o herói, e a coisa, e tem a deficiência do herói. Quer dizer, tem tudo. É impressionante. É igualzinho uma história em quadrinhos. É. Só que é uma história em quadrinhos contada de uma maneira adulta, né? É, muito legal. Sem ação, exato. Sem emoção, sem essas coisas poderia todas. Poderia ser, né? Um ótimo graphic novel, antes mesmo de ser um filme. Eu só acho que eles foram didáticos demais, cara, na explicação dessa coisa toda da história, assim como talvez tenha sido com A Dama na Água, sabe? Eu acho que as coisas podiam ficar mais implícitas na história. Esse negócio justamente que você está falando, se eu não me engano, no final, o Samuel Jackson até explica pro, né? É. Mas aí eu vou te contar que qual é o outro grande problema. O grande problema nos Estados Unidos é o seguinte, o filme europeu ele não tem muito disso, né? Ele acaba até às vezes, acabou o filme? Acabou? Como é que é? Agora, o americano não tem essas famosas sessões para o público, né? Que é um público reservado, que eles chamam lá 300 pessoas para assistir. Aí os caras respondem um questionário. Não, depois, não entendi. Dizendo o que acharam. Aí o que acontece? Aí, independente daqueles 300 pessoas escreveram, não entendi. Os caras voltam, reeditam, refilmam. É. E de repente, tava até bom, tava direito. Mas aí o cara vai lá, por causa dessa pesquisa, o cara vai lá e refaz o troço, e de repente faz uma cagada geral, entendeu? De repente é uma coisa até reincidente, porque como esses foram os dois filmes dele que eu não gostei, eu acho que tem um pouco disso, cara. Eu acho que as coisas têm que ficar um pouco mais implícitas. tem que fazer a coisa menos didática, assim. Isso é a minha opinião. A minha opinião, esses, né, screenings, audience screenings, podem ser ruins em algum nível, mas eles salvaram a Millennium Falcon no Retorno de Jedi. O que eu acho que não deveria ter salvado. Não, pelo amor de Deus, cara. O momento tinha que ser de felicidade. Só não podia morrer mais ninguém ali. Um conto de fada que era Star Wars, eles não podiam destruir a Millennium Falcon no final do último filme. Você tá entendendo? Vader morreu, aquela tristeza, e agora estamos ganhando. Chega de morrer, assim. É. Mas aproveitando, isso seria uma coisa interessante, porque no filme ele já fala que... Eu sei, última, ficou aquela coisa e tal. Acho que vai ver a última vez. Na questão, a questão do arquétipo, se for pegar a questão do herói e tal, o Lando Calrissian tinha que morrer. Ah. Porque se você for pegar pela história clássica, se for estudar a trajetória do herói, o Lando Calrissian é o traidor que ele se redime quando ele morre. Pois é. Concordo. Seria, é a famosa redenção, né? Redenção. Isso seria muito interessante se a Millennium Falcon tivesse sido destruído. Mas acho que ia cortar um pouco da felicidade do final feliz ali. A felicidade do final feliz, olha que ótimo. Agora imagina o Retorno de Jedi pelo M. Night Shyamalan. Pô, isso, a gente tá falando dele, a gente já foi pra Star Wars. Mas assim, voltando aqui, ó, meu problema é que o americano ele tem uma deficiência mental. Desculpa se tem algum norte-americano escutando esse Nerdcast. Mas eles parecem que precisam de tudo explicado, cara. É impressionante. Você pega o exemplo do Código da Vinci. É, cara, tem que explicar. É a parada mais horrível do mundo. É filme pra burro, Código da Vinci, exato. Né, cara? Não, a gente é impressionante, viu. Eles explicam demais, cara. Exato, For Dummies. Sinais. Olha, Sinais, depois de ter sentido, o meu filme favorito do Shyamalan. Pra mim, ainda uma cena que não interessa quantas vezes eu vejo, ela dá aquele arrepio quando você vê. Que é aquela cena do alienígena no Brasil. Por quê? Você sabe que a portuguesa acreditava que aquilo era cena real mesmo, que eles pegaram no... Mas é por isso que... Coitado, é por isso que dá arrepio, né? Pois é. Mas o Sinais, eu acho o filme muito bem feito por dois motivos. Depois o fanático vai dar o seu adendo. Porque, primeiro, que ele não é um... Você não pode cair na armadilha da venda de Hollywood. Não é um filme sobre invasão alienígena. Concordo. A invasão alienígena é o background, é o pano de fundo, né, da história. A história é sobre o cara desgraçado que perdeu a fé e o cara vai ter que recuperar a porcaria da fé. Basicamente isso. Vai passar por uma prova de fé. Entendeu? Ainda mais que é um bando de alienígenas for dummies também, né? Porque tava com uma amiga minha, virou pra mim, peraí, por que que esses alienígenas estão invadindo a Terra se eles têm problema com água e a Terra tem 70% da sua superfície com água? Pois é. Exatamente. É tudo muito conto de fadas, entendeu? Não é pra você se envolver, exato, nessa realidade. A realidade do filme é outra. Entendeu? Então... Exato. Não tem a ver com alienígenas. E outra coisa, agora tirando a parte do roteiro que eu gosto... O suspense, o cinema autoral do Shyamalan nesse filme é de roer os pés das cadeiras, cara. De você ficar louco. A coisa de você tá esperando, você criando aquela expectativa, os sinais, os barulhos, né? Você sente... A trilha sonora é fantástica. A trilha sonora, você se sente cada vez mais envolvido. E agora, quando a TV sai do ar, cara, você... Pelo amor de Deus, você se sente lá e agora fudeu tudo, né? A TV saiu do... Eu acho interessante esse filme do Shyamalan, que você vai sempre ver que alguns temas, né? Não a parte da técnica de filmar. Aí vamos falar a parte até de temas mesmo. Os temas clássicos dele estão sempre em todos os seus filmes, como essas criancinhas com Spielberg. Então temos, por exemplo, a fé, o propósito, o autoconhecimento, espiritualidade, liderança. Essas coisas estão sempre aparecendo no filme do Shyamalan. Não tem como não aparecer. E os personagens peculiares, né? Que eu até botei na matéria, que é aquele personagem, né, ferido, né? Que ele é arrastado para enfrentar seus medos, exato, superar suas feridas profundas e cumprir seu destino. Né? Isso acontece em quase todos os filmes dele. Exatamente. Entendeu? E sempre tem essa visão do herói. Como também tem o outro, também do merecimento, né? Quando não aparece um, aparece o outro. O merecimento é aquele, né? Que recebe uma inerente responsabilidade de serem líderes no mundo, né? Aí os deveres assustam, entendeu? Mas aí o cara, ele cumpre aquilo e acaba se tornando o que ele é, né? Exatamente. E eu acho bacana também que ele pegou os grandes astros, né? Os primeiros três filmes dele, que foi o caso do Bruce Willis, né? Que é um astro, né? O Mel Gibson, e conseguiu tirar um pouco da áurea, né? De astro, de ambos, né? Nos três filmes. Bruce Willis nos dois primeiros e o Mel Gibson no terceiro. Isso eu achei interessante, que ele pegou, assim, caras que fazem blockbusters, né? Que são conhecidos do grande público, sempre como heróis, caras destrutíveis e botou os caras como homens comuns, né? E você, por um momento, você deixa de acreditar que aquelas pessoas são homens comuns. Exatamente. No caso, até no Corpo Fechado, você, não, esse cara não é super-herói, E já no qualquer filme do Bruce Willis, tipo, Duro de Matar, ele é o super-herói, né? Exatamente. Você vê na hora que ele é o super-herói, né? E uma coisa, depois de ter sentido, o Corpo Fechado foi vendido de novo como espiritual, já o Sinais, que é um filme mais espiritual, de fé, foi vendido como uma invasão alienígena. Então, tipo, eles viram, o Unbreakable não deu certo vender como espiritual, vamos mudar pro Sinais. Outra coisa, sobre os Sinais, até que a gente tá falando, interessante, uma coisa sobre filmes de suspense, né? Eu não sei se ele tá classificado como suspense, não sei, enfim. Mas é suspense, Você vê que deixa de ser. Você vê que todo filme de suspense tem uma coisa interessante que os cineastas caem nessa mesma coisa, que é o seguinte: você tem todo o suspense do filme, tem uma hora que esse suspense é revelado, né? E eu acho que esse aí é um ponto crítico para qualquer cineasta no filme, né? Que é o que vai dizer se o filme vai acabar bem ou se vai acabar mal. Eu gostei dos Sinais, mas acho que ele peca um pouco nesse critério, porque assim, o suspense todo é maneiríssimo, né? Quer dizer, você tem aquele negócio de tentando entrar na casa, aquela coisa dos Sinais e tal. Quando os alienígenas aparecem, como o Carlos falou aí, eu acho que fica uma coisa um pouco trash. Eu sei que esse não é o objetivo do filme, é um filme mais sobre drama, sobre a cabeça do cara e tal, mas eu acho que é aí que o filme peca um pouco. Ele falou, negócio de alienígena correndo na favela do Rio, quer dizer, ficou uma coisa exagerada. Quer dizer, então eu acho o momento da revelação muito importante. Um outro filme que acontece isso, que é clássico, por exemplo, é aquele... It. Isso. O filme tem um suspense maneiríssimo, não sei o que tal, aí quando tem revelação, é uma coisa horrível. Que é um alienígena que vive no esgoto. Acho que é uma coisa que é meio broxante quanto a expectativa que foi criada. E aí você vê que as crianças enfrentam o monstro, né? E consegue derrotar um monstro com o estilingue e tal. Quer dizer, caga tudo, sendo que o suspense foi maneiríssimo. Então eu acho assim, eu gostei dos Sinais. Mas eu acho que tem esse ponto que é um ponto crítico em qualquer filme de suspense. Que eu acho que o cineasta tem que tomar muito cuidado. Você vê que o uma coisa interessante, né? Por exemplo, o Hitchcock, pra ver, ele é visto como mestre do suspense, né? E muitos dos filmes dele, você já sabia exatamente quem era o vilão, tudo que ia acontecer. Não tinha revelação nenhuma. Mas a maneira que ele criava o suspense, que é uma coisa fantástica, né? Pois é. Quer dizer, ele não tinha essa obrigação de lá, vamos esconder. O único que ele fez isso foi a Psicose, né? Que ele foi lá, descobre no final que o cara é a mãe, sei lá o quê. Mas os outros todos, não. Os outros todos, você sabia exatamente que era o assassino, que o cara ia matar, que o cara ia fazer, que sei lá o quê. E você ficava com suspense, né? Ele deixava você tenso, né? É, ele fazia o suspense sem esconder nada. É, isso aí. As pessoas às vezes não entendem isso, né? Às vezes falam assim, pô, mas acha que, por isso que eu falo, as pessoas confundem. Acho que às vezes suspense é esconder e dar a revelação, tá entendendo? Exato. E suspense não é isso, né? Mas no caso do Noite Sem Lá, tem essa coisa da revelação. Ah, tem. Então eu não sei, eu acho que, na minha opinião, a revelação dos Sinais, como eu já estou falando, embora eu tenha gostado do filme, ficou uma coisa, na hora que aparecem os ETs, é uma coisa assim meio exagerada, sabe? Pô, os caras, os ETs passando para lá e para cá, no meio de uma favela, peraí, o que tá acontecendo, entendeu? Como eu disse, aquilo tem que encarar aquilo como mais um pano de fundo fantasíaco do que realmente como, né, uma coisa que seria real, pô. Como seria? Os caras vêm de disco voador e vêm andando pelado, descalço aqui, cara, sabe? Varre tudo com raio laser, sabe? Entendeu? Eu acho que os Sinais, acho que esse mundo dos Sinais é como se o próprio Dama d'Água. É um mundo diferente. É um mundo à parte, exatamente. Isso aí, isso seja legal que vocês dois, mesmo não tendo lido, o M. Night já falou isso em entrevista, entendeu? Tipo assim, os meus mundos não têm nenhuma ligação com a realidade, entendeu? É o meu mundo próprio que eu crio, meu universo, e é dessa maneira. Então, se de repente aqui o gato é cachorro, o cachorro é gato, pra mim é assim, entendeu? Isso sabe, eu acho interessante. Algo que eu sempre comparei os filmes dele, que era algo que a gente não questionava a realidade, que era o Twilight Zone, que era a série antiga de contos de ficção científica e o mistério e suspense que passava na TV, que foi refeito várias vezes, que era o Além da Imaginação. Rod Serling. Exatamente. Como é que é a musiquinha, Caquinho? Repete aí. E aí, nesses contos, você não questionava nada da realidade louca que existia. Exato. E o Shyamalan é um cara extremamente influenciado por isso, cara. E realmente você tem que entrar nessa coisa. Então, vamos seguir, senão não vai dar tempo. Para A Vila. A Vila. Começa, termina e... A Vila, eu gosto da Vila, apesar de ter o... Temos um problema que a Vila já é meio pouco parado, né? E ainda temos pra ajudar isso o... William Hurt. Ah. William Hurt fala... Bem, parece que estamos... Com um problema... Na floresta, sabe? Isso é a característica do William Hurt, não dá. Então, mas é bom. A Vila é um filme legal que ele te coloca num caminho e de repente você... Ih, não é isso. Né? Porque você tá vendo o romance do Joaquin Phoenix, né? Você tá acompanhando a história dele com a menina e tal. De repente o cara toma uma facada naquela cena silenciosa, né? Toma uma facada isso. Lá do retardado, que é o Adrian Brody. E você... Eu quando vi o cinema, eu vi as pessoas fazendo. É, porque vai morrer o herói, né? Exatamente, no caso, né? E aí você vê que... Aí você vê que ele não é o herói. Ele. O herói, no caso, vai ser ela, né? Isso que é interessante. E isso, né? É uma pequena reversão. E a pessoa menos provável de ser, que é uma cega. É. Né? Eu já vi muita zoação com isso, né? Gente, vamos mandar a cega buscar remédios. Que ótimo, para a floresta sinistra. Como é essas... Mas tem uma metáfora. Não, mas assim, eles têm um motivo pra que eles mandaram a cega que a gente soube depois, né? Pra que ela não visse, ninguém visse o que existia fora lá do parque, aí. Mas... Agora, eu acho que o M. Night também, ele merece aplausos, cara, porque outras coisas, por ter escalado a Bryce Dallas Howard pra fazer esse papel, cara, porque ela, eu acho que é a melhor coisa que o Ron Howard... Mais uma... Tudo bem, alguém vai falar assim: ah, não, mas ele fez lá o Mente Brilhante, sei lá o quê, tudo bem. Mas eu acho que ele, a única coisa que eu vi na vida foi a Bryce Dallas Howard. Porque eu acho que ela é uma menina que tá, tipo assim, ela não é uma Nicole Kidman ainda como atriz e tudo mais, mas acho que ela tá caminhando em passos largos, porque ela fez filmes com a M. Night e fez um filme com o Lars von Trier. E quem atura Lars von Trier, meu amigo, atura qualquer coisa. Toda atriz que fez filme com o Lars von Trier disse que nunca mais entraria no set de filmagem. Nicole Kidman foi uma que fez filme com ele, que nunca mais quis. A Bjork abandonou o cinema por causa do Lars von Trier, porque realmente ele destrói mentalmente, fisicamente os personagens. E tanto que a Bryce Dallas no Manderley, que é o filme que eu fiz com o Lars von Trier, ela parece pelada. E isso. Tem close, inclusive, da dela. Meu entendeu? Deus! Então, pra tu ver. Isso é um suicídio nos Estados Unidos, uma mulher aparecer pelada, e ela foi lá e foi corajosa fazer isso com esse cara. E ela repete até esse papel na Dama da Água, a Bryce, que é a ceguinha na Vila, que é a Nerf, né, a Dama da Água. A Narf, né, exatamente. E eu acho que ela tá em passo lá pra ser uma grande atriz. E ela vai atriz. Ser a Gwen Stacy no Homem-Aranha 3. Isso, Homem-Aranha. Então vocês já fiquem de olho nela. É, não que ela vá fazer um grande papel, mas ela vai estar lá. É, nem porque ela seja linda, é, porque não é. Não, mas ela é bonitinha, ela é simpática. Ela é bonitinha, mas acho que o que ela tem no olhar é impressionante, cara. É. Que no Cega, ela não tinha olhar nenhum. E nesse filme, ela só trabalha com o olhar. Exatamente. É impressionante, é uma coisa meio catatônica, né? Porque ela não fala. É só o olhar o tempo todo. Eu acho impressionante, cara. Então, além da Bryce, temos o Adrian Brody, um ator consagrado já pelo Oscar. Joaquin Phoenix, que eu acho que é um cara muito bom, apesar de fazer meio cara de imperador. Cômodos. Era como? É, teve muito bem, mas ele fazendo a biografia do... Como é que é o... Sim. Do cantor. Ninguém vai escrever no comentário já. O cara esqueceu, sei lá o quê. Mas a Vila tem uma coisa interessante que é o seguinte, acho que como todo bom nerd, quando você vê a Vila, você imagina uma aventura de Ravenloft. É verdade. Isso aí já me conquistou de início. Uh-huh. Assim. Johnny Cash, lembrei. Isso aí. Johnny and June. Que deu o Oscar para Legalmente Loura. Voltando, pelo amor de Deus, o tempo está passando. É porque o cinema é um assunto muito vasto. A gente fala uma coisa e acaba vindo outra. Eu acho que a Vila... A Vila era... Eu gosto do filme também, acho interessante, acho era perfeito. Era o projeto para Ilha de Lost, né? Que a gente fala. Que é a galera isolada no mundo maluco. É uma metáfora muito bem realizada, eu acho. Carlos, quando você descobriu que eles estavam no presente, não no século XVIII, XIX? Eu bati palma nessa hora e quase fui linchado no cinema. Eu descobri só na foto. Só na foto que aparece um carro dos anos 70. Eu falei assim, peraí, que porra. Que aparece no cantinho, mas teve gente que descobriu antes, que já tava falando. Teve gente saindo do cinema sem entender, cara. O que aconteceu? O que é aquilo? Por isso que tem muito diretor que às vezes faz um filme for dummies. Porque exatamente, você tem tanta gente que acaba saindo de um filme que você, tipo, caraca, sinistro, aqueles detalhes. Que? É, pois é. É aonde, como, quando 90% das pessoas às vezes saem do cinema sem entender boa parte de um filme que você não tem aquele final explicadinho. Uh-huh. Acho que se você pegasse tem um gente que tem gente que até agora não entendeu porque aquela criptonita faz mal ao Super-Homem. Então vamos seguir em frente, porque agora, se você não viu A Dama da Água, se você ainda quer ver, não quer saber o final, não quer saber o que acontece, saia, desliga agora, porque estamos entrando na zona de spoilers! Olha, eu acho que A Dama da Água, assim, criou uma grande polêmica, que a maioria dos leitores, né, e das pessoas que escutam o Nerdcast, obviamente, odiaram A Dama da Água, uma grande maioria. Uhum. Eu até respeito a opinião de vocês, que vocês odiarem e tudo mais, mas eu só queria deixar só um senão. Olha, a maneira que ele filma, que ele coloca aquela câmera, ele é um dos raros cineastas que trabalha nos Estados Unidos. No caso, quando eu comparei o Spielberg e o Scorsese, não é comparando o trabalho deles, mas sim a maneira que eles colocam a câmera. Eles conseguem posicionar a câmera onde fica a coisa mais interessante para o olhar do espectador. A gente vê isso, por exemplo, na cena do chuveiro, que ela está deitada, acho que você está no chuveiro, e tem todos aqueles caras em volta. Tem um pouquinho de um pessoal no lado, tem a cortina, tudo. Então, você vê que a câmera ela passeia na cara das pessoas ali. Sim, era muito mais fácil mostrar a cara dela, a cara do cara. Mas era como outros cineastas fazem, mas não. Uhum. Você vê que ele evita dar muito corte, ele usa muito a câmera, ela se move muito. Uhum. Outra cena também interessante, logo no começo, quando o Paul Giamatti está procurando quem está nadando na piscina, o que for, e a câmera acompanha assim. O Paul Giamatti, ela para, o Paul Giamatti continua andando, dando a volta na piscina, ele vai até o fundo, aí você vê o Paul Giamatti no fundo, e a câmera fala, por que a câmera não acompanha o cara? Por que ela não mostra? Aí, de repente, ela salta da água, a Narf, no caso, e pega, né, o coisa que estava em cima da cadeira e pula na água de novo. Uhum. Quer dizer, ali ele poderia ter feito a cara do Giamatti, a cara dela pulando e voltar, como vários cineastas, 90% dos cineastas norte-americanos fazem. Mas ele não. Ele, o tempo todo, ele tá fazendo de uma forma em que há poucos cortes, a câmera, ela passeia junto. Isso que eu acho interessantíssimo na obra dele. Se vocês procurarem em todos os outros filmes, vocês vão encontrar. O cara sabe filmar, ele sabe colocar a câmera. Ele põe assim uma coisa mais interessante para o olhar do espectador. Agora tem uma questão de enquadramento aí que eu não sei se você... Nem, só eu percebi isso aí. Agora eu não sei se isso é uma... Já me disseram que... Não sei se é aqui no Brasil que fazem um corte e tal. Eu vi o microfone em 15% do filme. E por que esse é algum problema? No Brasil tem um problema, mas você sabe que o filme tem, tem a numeração, né, de transferência, 1.66, 1.38, 1.22. E se o filme não é colocado na bitola certa, ele vai aparecer o filme inteiro, o microfone. Mas isso então, já não vem... Isso foi um erro, isso gerou... Isso são todas as cópias ou é só um cinema? Não, é uma cópia, não. O filme já vem daquela maneira para ser exibido daquela forma. Os caras copiam daquela maneira. Mas ele não vem cortado já... Não tem como você inventar uma outra forma. Mas ele não... O filme é feito daquela forma, o filme. Sim, mas então todos os cinemas que você vai ver no Rio, em São Paulo, vai estar assim? Isso gerou um protesto do Fórum da Crítica, que é um fórum que existe com os críticos mais renomados aqui no Brasil, que foram assistir o filme em várias salas, criou um protesto que foi enviado, inclusive, para o Warner, reclamando que o filme foi colocado na bitola errada e tudo mais. Acho que teve uma ou duas salas só no Brasil inteiro que passou certo. É mesmo? Isso. Caramba. Olha, eu reparei muito o microfone naquele filme da Sofia Coppola, o Encontros e Desencontros, mas aí, tipo, pô, isso é bitola errada. É, errado, bitola errada, isso é bitola errada. Quer dizer, nesse caso, sim, porque nesse caso houve um estudo, porque pessoal, o crítico de cinema adora o M. Night, né? Uhum. Por tudo que eu tava dizendo, pro cinema autoral, aquela coisa toda. Então, os caras procuram informações sobre o filme, foram procurar a maneira que o filme foi filmado, a maneira que tem que ser exibido. Uhum. Aí depois viram que estava exibindo errado aqui no Brasil. Na Sofia Coppola, realmente eu não sei o que aconteceu. Então. Mas normalmente é erro na hora de passar o filme. Normalmente. Então, a Dama da Água conta a história de uma menina que vem do mundo da água, né? Que existe uma ligação. Blue World. Blue World. E o que foi da onde veio, né? Tudo. Ele, no início tem uma animação muito bonitinha contando a história e tal. É, ali você já. Acho que aquele começo acho que é o mais importante da história, que é exatamente aquele momento que você tem que se desligar do mundo. Aquela historinha é pra você se desligar do mundo real. Eu acho, Mario, que esse filme foi vendido mais corretamente em relação aos outros, porque eles falaram: olha, é um bedtime story, né? É uma história de ninar, uma história infantil. Então... É que você dorme no cinema, né? Então, quer dizer, eu já fui meio preparado pra ver uma história de um livrinho infantil. Ele fez essa história pras filhas dele, né? E ele falava pra elas dormirem, sei lá, que ele contava essa história. Resolveu trazer ele pro cinema, Você né? reparava que ela não tem nenhum compromisso em ter um plot twist no final, ou ter uma, né, uma grande trama... De um grande vilão por trás daquilo tudo. Não, cara, é aquilo ali, né? A dificuldade, o problema é esse. Vamos mandar a menina pra casa. Uma coisa interessante casa. Também dos filmes da Midnight, que os personagens, eles normalmente têm fé cega na trama, você reparou bem? Aham, exatamente. Ninguém nunca questiona nada exatamente. Em nenhum dos filmes, entendeu? É. Acho bacana isso, que o principal sempre tem fé cega naquilo. E mais um trabalho brilhante do Paul Giamatti, né? Isso, fantástico ele o trabalho bom, cara, dele. Eu sou muito fã dele. Bom. Se Paul Giamatti tivesse a cara do Mel Gibson, já tinha ganho uns 10 Oscars, cara. É verdade. Esse lance do que ele deu uma entrevista dizendo que ele faz o filme de acordo com o universo dele, né? Isso. Coisa que você falou, né? Isso. Eu acho que isso aí é arriscado. Eu vou dizer por quê, que na minha opinião é arriscado. Porque eu acho que você corre o risco de entrar numa ego trip, vamos dizer assim, né? Eu acho que foi o que aconteceu com o Dama na Água, na minha opinião. Você acha porque que é um ego trip? Entra numa coisa assim de que você vai... Porque é o seguinte, você tá contando uma história e você, de uma certa forma, você precisa se comunicar com o seu público. Pra você fazer isso, você precisa trabalhar com certas regras, vamos dizer assim, na minha opinião. Eu que tenho alguma experiência com roteiro, com esse tipo de coisa... Quer dizer, você precisa trabalhar com arquétipos que sejam, de certa forma, universais, senão as pessoas não entendem. Então, assim, eu acho que esse que é o grande perigo de você... Mas aí tem uma coisa bem contrária a isso, porque se você for entrar a pensar, todo cinema autoral é assim, o Godard é assim, o Truffaut é assim, outros mais. Então, o que acontece? O público desse filme é outro. Achou maravilhoso, tá entendendo? O filme foi feito por um público e não foi feito para o outro. Então, isso que você tá falando, ele serve só para esse público de UCI e Cinemark, entendeu? É diferente. Por exemplo, pegar um filme até que fez sucesso, Pulp Fiction. Ele foge completamente das normas, das regrinhas de um roteiro coerente. Você consegue se identificar com os personagens, é um pouco diferente. Não é questão assim, da estrutura da história, é uma questão de você pegar arquétipos e trabalhar com eles. Você vê, por exemplo, assim, uma coisa que... Você achou raso os personagens. Você teve... Star Wars, por exemplo, foi um grande sucesso. O primeiro, o Star Wars 1, né, o Ameaça Fantasma, que foi aquele fracasso... Acho que teve um pouco disso do que o... Mas eu concordo com você. Mas aí o episódio 1 é feito pra esse público que você tá falando. E ele não conseguiu se comunicar pro público que ele foi feito. Agora, o M. Night fez o filme pra esse outro público que eu tô dizendo. Que é o pessoal que gosta de estação, que frequenta... Que seja mais independente, mais alternativo. E esse filme, esse público se sentiu completamente bem comunicado. No caso esse do filme... Star Wars, não. Ele foi feito justamente pra galera, entendeu? Blockbuster. E não conseguiu falar com ninguém. É diferente. Esse ponto que eu acho que ele foi mal vendido. Mas ele foi vendido como um blockbuster. Mas, cara, o Shyamalan vai sempre vender como blockbuster. Sempre. É, infelizmente, né? Porque ele não quer, né? Mas eles lançaram esse filme no verão americano. Pois é, cara. Nenhum filme dele é blockbuster. Putar com Missão Impossível, disputar com essa galera, cara. Não é isso que ele quer. Não é isso que tem que fazer. Mas vai fazer o quê? Eu acho que esse negócio que o Mario falou é perfeito. Eu acho que, assim, para um público de críticos de cinema, um público mais... Esse filme funciona, entendeu? Mas para um público... O público para quem o filme foi vendido, realmente não tem como funcionar. Eu estou falando agora... Concordo plenamente com você. Eu estou falando agora como espectador, tá? Eu até sou jornalista, mas não estou falando como jornalista. Estou falando como espectador. O filme é horrível, porque... de uma certa forma, no filme, ele tenta dar um recado... Aos críticos, você também não sentiu isso um pouco? Isso, não, eu... Então, esculacha os críticos. Esculacha. Só que exatamente isso aqui, eu acho que aí ele esquece do público, assim, do que eu tô chamando de o grande público que vai ver ele. Esse que foi, eu acho que o grande... E tem outra coisa nisso tudo, é um dado interessante pra você. A crítica americana caiu de pau até desistir, até porque foi um recado pra crítica americana. E a crítica europeia bateu palma em pé. Muito bom. Você vê que o europeu adora ver o americano se arrebentar e vice-versa. Ah, é, né? Mas a cena, os franceses adoraram, a cena do né? crítico é uma das melhores, cara. No crítico... confrontando o monstro lá, o lobo. Menor aqui, interessante, rapidinho. Você pode até pegar como exemplo daquele filme Dirigindo no Escuro, do Woody Allen. Uhum. Em que ele faz o filme que ele não consegue enxergar, né? Ele faz um filme completamente alucinado, né? E aí passa nos Estados Unidos, é um fracasso. Mas aí o filme é recebido com glórias assim, na França, mas ele é um filme lá. Exatamente. Aí a última vez ele falou assim, graças a Deus que existem os franceses. É tipo o Senhor do Dama na Água, é a mesma exatamente, coisa. Exatamente. Ele... Só pra fechar o que eu queria, o paralelo que eu tava fazendo do George Lucas e do M. Night, que é o seguinte, o George Lucas, quando ele fez o Ameaça Fantasma, ele tinha feito assim, pensando nas filhas dele. Tá entendendo? Ele fez assim, ah, vou fazer uma coisa pra criança e tal, e ele falou isso. E aí, quer dizer, foi uma coisa pra um público infantil que não deu certo pro público mais velho e tal. Então, esse mas que acho que não deu certo nem pro público infantil. É, enfim, pode ser. Mas é. Já falar em outro, né? O fato é que ele focou, quer dizer, eu vou fazer um filme pros meus filhos, é isso que eu tô querendo dizer. E no início. A primeira trilogia não, a primeira trilogia foi um filme feito pra geral, com arquétipos e com uma linguagem universal. É isso que eu tô querendo dizer. Talvez o M. Night tenha chegado, eu tenho uma historinha aqui pras minhas filhas e tal, não sei o quê, vou fazer isso e, na verdade, deu essa coisa que deu. Assim. Acho que é esse paralelo que eu tô querendo fazer. Eu acho que o grande problema é que o filme foi mal vendido. O filme sendo mal vendido não tem jeito, cara. Esse filme você não pode dizer que era um filme... pra público grande, pra um blockbuster, pra um verão, pra competir num verão americano. Ele não é. O filme era pra se competir com X-Men e Super-Homem, cara. Você imagina, cara, né? Mas olha o orçamento desse filme. 75 milhões de dólares. Os caras vão ter que vender isso que nem maluco. Porque um filme independente isso. custa 4, 1 ou menos, entendeu? Agora, normalmente o cara gasta 30, 25, normalmente. Não necessariamente um filme independente. Precisa ser independente. Não, eu sei, cara, mas por exemplo, sabe, o filme do circuito alternativo é barato. Porque tem menos público. Agora, se ele vai fazer um filme de 75 milhões, cara, eles vão ter. O estúdio, cara, não tem culpa nenhuma. Vai ter que massacrar pra vender o máximo possível. O problema é que eles gastam muito em campanha de marketing, sim. né? E outras coisas mais, né? Gastam rios de dinheiro em coisas que não era pra ser. Mas o marketing, né? Cara, é justamente aquele medo. Assim, tem que estar. O marketing ele traz mais bilheteria, além do ator, além do diretor, ele vai trazer mais bilheteria, ele vai trazer mais gente pra ver o filme. Entendeu? Agora o negócio é quanto eles vão gastar de marketing e quanto o filme vai realmente trazer, né? O boca a boca vai trazer de gente. Mas você tem um exemplo recente que teve o excesso desse marketing. Serpentes à borda, né? Serpentes à borda. Mas o que se falou de Serpentes à borda. Mas isso foi por conta da internet. Mesmo assim. Do não, hype que foi feito pela internet. Aí não é de graça esse marketing. Não, sim, de graça. Mesmo assim, mas foi uma coisa assim. Depois eles investiram dinheiro também, cara. Investiram dinheiro e quebraram a cara. Outra coisa que eu acho ruim mesmo é a atuação do M. Night. A pior coisa do filme é a atuação dele. E o pior aí, falando da história, né? O pior é ele se colocando como essa coisa de salvador da humanidade. Tal, mas ele botou isso pra provocar os críticos, sabia? Isso é uma coisa então, falha. Ele pintou os caras como Judas e ele como Jesus. Né? Eu tô concordando contigo, mas aí eu volto pra aquela coisa que você tá falando. É pro público. Isso fica extremamente antipático. Concordo. Entendeu? Acho que é isso que... antipático... Ele como salvador? Fica antipático, pô. Eu acho antipático. Você se colocar é meio egocêntrico demais, né? Você que tá fazendo um filme. Você tá fazendo um filme pra se colocar como salvador? Eu vou te contar uma coisa que eu achei interessante. Eu sabia que teve várias pessoas que eu conversei que viram o filme que odiaram, que nem sabia que aquele cara era o M. Night. Sabia disso? Ninguém é obrigado a saber. Mais, de faculdade, formado, não sabia que ele era o M. Night, cara. Sabia disso? Isso não é nada. O pior é que tem gente até hoje que não sabe quem é o Mario, tu acredita nisso? Pra tu ver como é que são as coisas, hein? Porque às vezes a gente, como a gente é aficionado, a gente gosta muito, a gente é fanático, a gente procura saber bastante coisa, mas olha, o público médio mesmo não sabe porra nenhuma, você sabia disso? Não sabe, porque nem tem que saber que aquele é ele ou não, entendeu? É a vontade dele estar... Você tinha falado do trailer dos filmes dele, que não mostram muito. Eu adoraria que todos os filmes tivessem trailers que não mostrassem muito. Pois é. Às vezes. Porque, pô, você tem filme hoje que você não precisa ver o filme. Só precisa assistir o trailer. O trailer é um resumo, né? Bem feito, né? Mas, exato. Mas, Carlos, eu não tô criticando isso, não. Tô achando isso bom. O problema é que a gente tá falando desde o início que é o lance de como ele é vendido. Tipo, de vender o filme. Exato. Exatamente. Ah, você vê que ele é vendido como um filme suspense. Ele não é um filme suspense. Não. Concordo. E que ele é um filme? Conto de fada. É. Ele é um conto de fada. Eu, como espectador, diria que é comédia. Agora eu vou... Não sei se eu tô exagerando. Não você, sei. Você sabe, aliás, você sabe qual é. Se é fantasia, talvez. Fantasia. Não, tem comédia, assim. Foi o filme que colocou mais elementos de comédia, foi esse. Falando em comédia, mas é uma de propósito. Qual é do cara que malha só um lado do corpo? Não, aquilo é interessante porque é uma coisa do herói falho, né? Tanto que ele falha na hora de segurar. Ali tem um arquétipo, né? Na hora que ele falha, ele vê que ele tá hipnotizando a porra do bicho lá, o Scrunch, né? E ele acaba falhando, né? Justamente, né? Ele tem que ter a falha, ele, né? Não, o cara... Ele falha, o tanto que o bicho vai pra cima. Você mexe nos tortugos ele olha pro lado, pra cima, pra ver a águia, aí ele acaba perdendo de hipnotizar. Tá. Aí o bicho vai avançar em cima. Aí vem os macacos. Ele falha, entendeu? Justamente porque ele não é um herói perfeito. Justamente porque ele tem um corpo com só metade desenvolvido. Deus do céu, cara, isso... O problema é que tem a opção de explicação filosófica por trás, né? Você pegar Aristóteles, você explica tudo por cima, né? O cara entende, o cara é bom, o cara coloca, né? Agora, se o público vai entender, é outra coisa, né? Eu espero que o Minas continue fazendo filmes assim. Que eu vou ficar feliz na vida. Pois é, a gente não pode mais esperar ser sentido. O cara já fez e não vai barrar aquela coisa. Ele tem que fazer coisas diferentes. Dama na Água, pra mim, foi o pior filme desde Highlander 2. Ai, meu Deus! Meu Deus, que drástico! É, cara, ele é paredudo. Meu Deus! Olha, que drástico, cara. Você agora foi fundo, cara. Próxima atração no Nerdcast, anunciado pela Portuguesa. Ai, Jesus! Próxima atração... Será sobre 24 horas. Cadê a musiquinha? Tusk, tusk, cadê? Quero musiquinha. Vai ser tão esperado, 24 horas. Esperamos 24 meses para lhes gravar este 24 horas. O tão esperado Schettebauer. Ai, sou tão fã. É o meu herói. Meu herói não é mais o Filipão. Não é mais. É o Schettebauer. Schettebauer é um rapaz muito sagaz. Não deixa nada para depois. É agora. Faça agora. Do it now. Ai, aquele rapariga. Como queria ser torturada por aquele gajo, pois, não sou portuguesa. Sempre confundo que gajo. Gajo para homem, rapariga para mulher. Português lá de olhão que me corrigiu. Que vergonha. Schettebauer não ia passar por isso. Schettebauer matava logo o português de olhão e ninguém ia saber que eu estava errando nada. Ai, pois, estamos aguardando. Vai ser em tempo real. Eles vão se foder em tempo real neste Jovem Cast.